nordestinos do sertão da Paraíba, toca a roça de ameia no estado de Goiás. A coisa lá tava feia, plantavam mas não colhiam, porque a seca consumiu, o prejuízo era demais. Eles ouviram falar que por esses lados de cá, tudo que se planta colhe, porque no tempo certo chove, o jeito foi se mudar. Se instalaram no sítio onde arrumaram serviço e foram bem recebidos por esses lados de cá. Eram dois crentes teimosos, nunca vi ninguém igual. Se dissesse pau é pedra, nem mesmo que a vaca tussa, do lugar ninguém se arreda, pedra tinha que ser pau. Mas eram trabalhadores, homens de muitas virtudes, estudiosos da Bíblia, destemidos de atitude. Se tudo aqui correr bem e a vida melhorar, no meio do ano que vem vamos voltar pra casar. Um se chamava Raimundo e o outro Juvenal. Se chovesse canivete, nem assim nenhum perdia escola dominical. Apesar de ser distante, tinham mesmo que ir a pé. Se levantavam mais cedo, mas perder ensinamento nenhum domingo sequer. Num determinado dia, quando iam pelo caminho, bem no meio da estrada tinha uma cobra dormindo. Quando se aproximaram, a dita cobra acordou, deu um bote em um deles, mas ele se desviou. Por pouco o irmão Raimundo já não estava com o senhor. Mas encontraram um pau e mataram a serpente. Começou a discussão, coisa feia para a crente. Quase acontece desgraça quando um deles disse é cascavel e o outro é jararaca. E a coisa ficou feia, nenhum voltava atrás. A cascavel tem chocalho e a jararaca jamais. E um ficou de mal com o outro, foram de mal pra igreja. Mas a escola foi mudada por causa da Santa Ceia. Mas tomar ceia de mal não é correto pra crente. Foram falar com o pastor pra resolver o incidente. Disse o pastor, meus irmãos precisam reconciliar. Tomar ceia desse jeito, sinceramente não dá. Irmão Raimundo, perdoa o seu irmão Juvenal. Pastor, eu vou perdoar porque quero entrar no céu, porém não arredo o pé, a cobra era cascavel. E o irmão Juvenal, perdoa o seu amigo Raimundo, vou perdoar só porque não quero ficar no mundo. Ficar aqui sem Jesus realmente é uma desgraça, mas não retiro a palavra, a cobra era jararaca.